Ouça agora na RCI, Momento Psi, com Michele Ribeiro. 3 minutos de reflexões e dicas sobre os principais dilemas humanos do cotidiano. Tudo muda quando você entende que seu bem-estar íntimo depende exclusivamente de você, que o outro existe para complementar e jamais deve ser o responsável por como você se sente. Faz toda a diferença quando você, além de compreender essa máxima, consegue colocá-la em prática, porque é justamente quando as atitudes do outro, das quais você não concorda, já não te afetam tanto quanto te afetavam. É aí que você passa a saber concretamente que não tem como controlar as pessoas, apenas você mesmo. E para se controlar, é necessário se conhecer, saber quais são seus pontos fortes e fracos, onde dói mais, o que você ainda não é capaz de olhar em você por não saber lidar. Cada uma dessas respostas resultam no denominador comum de como você age nas suas relações. Quem é você enquanto está com o outro denuncia suas carências, valores, dificuldades e facilidades. Quais obstáculos você ainda precisa vencer? É paciente consigo mesmo? Que papel o outro tem em sua vida? Ele preenche vazios ou complementa suas escolhas? Entrar em contato com sua essência demonstra sua autenticidade enquanto ser que busca a melhoria, e quando essa autenticidade é explicitada para todas as relações, independente de quais, gera ainda mais autenticidade, porque o outro não encontra espaço para dissimular, mesmo em meio à grande massa que usa máscaras na maioria das vezes pela falta de coragem de ser quem é. Então, à medida em que você se torna genuíno em essência e em suas escolhas, vai se desnudando das amarras sociais, se desvencilhando de carências que prendem e sendo você mesmo independente do outro. Para pensar, quando você é capaz de se sentir bem com você mesmo, independente da presença ou ausência do outro, ou de suas discordâncias e escolhas, você saberá que está livre e maduro com sua autonomia afetiva em dia. Eu sou Michele Ribeiro, psicóloga, e a gente se encontra ao longo da programação. Você ouviu na RCI Momento Psi, com Michele Ribeiro. De volta a qualquer momento na programação.